cambaleou, caiu. Ouvia o que diziam, não conseguia falar. E na garganta sentiu o amargo diferente dos dedos que tentavam salvar. Nada demais, nada além daquilo que já viu. Mas tá na pele é diferente ao sentir a vida escapar. Até que sorria, tentou, mas não conseguiu. E as coisas que lhe passavam pela mente pareciam lhe julgar. Então teve pena do mundo, teve pena de si. Achou que por um segundo a eternidade estava ali. Teve pena do mundo, teve pena de si. Viu por um segundo aquela imagem ali sorrir. Caiu. Ouvia o que diziam, não conseguia falar. E na garganta sentiu o amargo diferente dos dedos que lhe tentavam salvar. Nada demais, nada além daquilo que já viu. Mas tá na pele diferente ao sentir a vida